Latam 3399, temos a bordo 1051, autonomia de 4 horas e 10, altera Galeão. Ponto e ponto, ponto de espera, down no zero, ajuste 1019. Reportar a pronta do ponto de espera 1019, Latam 3399. 1817, após a revolução da retaguarda, está livre para estacionar, chame táxi. Após aeronave da TAN. Livre puxa, estacionamento, chamada táxi 1019, ponto de espera pronto. Setorizado, além da equalada 1-0, vento 1-4-0 graus, com máxima de 24, no, com máxima de 24 e mínima de 14. 7, devo decolar 21-0, 3-3-9-9. Nove da colada agora, 43, controle 120.8, bom voo. 208, está 3399, bom dia. Torre Salvador, gol 18 no sex para o táxi com 181 a bordo. 181, 3 horas 55 de autonomia alterna Galeão. Táxi autorizado até o ponto de espera, reporte pronto, 1019 ajuste. 1019, táxi autorizado até o ponto de espera, gol 18 no sex. Bom dia, 3287, sua autorização por Galeão, 1367. 87, Salvador Galeão, nível de 360, já aprovado, preparado, é um minuto, cópia. Preparado, preparado, é um minuto, cópia. 0-3399. Espera dar 1-0 pronto com 1-8-7. Tem 1-8-7. Levantei 1-0 com 1-8-7. Afirma, autorizou a vida. Direto lembro 39 lá. No 7, o vento no momento de 1,40 graus, com máxima de 2,5 nós e mínima de 10, sem decolagem autorizada. Livre decolagem do 0, gol 1,8. No 7, decolado agora de 47, controle 20.8, bom voo. 20.8, gol 8, 17, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, gol 1.8.7. No 7, contato radar na decolagem, tudo em mantém 360, saída da EL. Tudo para o 360, saída da EL, gol 1.8.7. Cópia. 3-0 Salvador Galeão, 360, volta pro Zulu no 0, decola no 0, curva direita, descida da El Leida, pós Leida, voa bridge, antecepta aerovia. 5-0, 5-1 no transponder, controle 120.8. Salvador Galeão, 360, volta pro Zulu no 0, decola descida da El, pós Leida, bridge. É fala da 1-0 com curva direita, transforma no 5-0, 5-1, controle de Salvador, 2-0, decima 8, alta 3-2, 1-7, posição 1. Chega quando pronto, puxa acionar. Para, para, puxa acionar, alta 3-2, 1-7. Tá, restrito 3-4-0. Brasileiro, restrito 3-4-0, gol 1-8-7. 399, chame Recife 251, antena 3325. 251, 3325, 3399. Chame Recife em 1251, alterna 3325. 251 e 3325, alterna 816. 817, perdão. Tá pronto, puxa. Negativo, eu preciso do estacionamento na posição. Aí você bota na, para o puxa. Estou sem estacionamento 01, não chamo para o puxa. 3287. Sem estacionamento, chama para o puxa. Para o puxa, bem. táxi. Pode táxi, chamada táxi. Salvador, bom dia, o Pan, Mike, Hotel Kilo. Escuta, prossiga. Hotel Kiro solicitando autorização para reboque da remota 13 para o ping de número 11, número 3. Iniciado e reporte por término reboque. Ok, mantendo a escuta. Salvador, Alfa 3287 para o táxi, alterna Campinas, 4 horas, 79 a bordo. É, só poderia pedir para eu ver, por favor? 179, 179. Táxi aprovado, até ponto de espera, reporte pronto, ajustado em 1019. 1019 agora, reportará no ponto de espera pronto, é o 32.